Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. Possamos, nesta noite, refletirmos juntos sobre algumas ideias para reconhecer o quanto a nossa existência está repleta de oportunidades de crescimento, de evolução. Para que juntos possamos compreender o valor das pequenas atitudes. Quando nós pensamos nesse tema, nos veio à mente a ideia: por que que nós temos uma vida aqui na Terra, que hoje podemos considerar longa, né? Em média, 70, 75 anos de vida. E hoje nós temos indivíduos que estão cada vez mais vivendo mais tempo. E quando nós refletimos nessa condição humana, nós vamos descobrindo que a maior parte desse tempo que nós estamos vivendo aqui na Terra, como encarnados, está dedicado a uma série de atividades, a uma série de situações que são aparentemente sem importância. É a nossa rotina, são os nossos deveres comuns perante o mundo, as nossas obrigações. E quando nós pensamos também que a nossa vida, ela é determinada por leis sábias, justas, generosas, leis que propiciam ao espírito sempre oportunidade de evolução, então nós somos forçados a reconhecer que esse tempo imenso que nós temos aqui na existência terrena, dedicado a atividades que aparentemente não são importantes, eles devem ter um valor sim, porque senão a sabedoria divina não teria nos dado essa condição de vida. Porque se a gente for pensar que apenas as grandes situações, as grandes possibilidades da vida é que trazem progresso para o espírito, quando que nós teremos essas grandes oportunidades? Quando que elas vão ocorrer? Não é todo dia que nós podemos realizar um ato de heroísmo. Não é todo dia que um ser humano tem uma ideia brilhante que muda a humanidade. A maior parte da vida das pessoas, então, será, a maior parte do tempo em nossas vidas, compreende situações cotidianas sem eventos de maiores pressões. Aqui, ao valorizarmos as situações cotidianas, em nenhum momento nós estaremos desmerecendo os grandes feitos que figuras notáveis da humanidade vêm realizando. Em nenhum momento a nossa intenção é essa. Eles têm o seu valor muito grande para o progresso geral da humanidade, são necessários, mas quando nós pensamos na maioria dos seres encarnados, por volta aí de 7 bilhões e 200 milhões ou mais de seres evoluindo aqui na matéria, sem contar um outro tanto, mais ou menos calculado como o dobro desse número, mas considerando então esse tempo de vida que nós temos que reconhecer que nas situações cotidianas deve existir muita oportunidade de progresso. Senão as leis divinas não nos teriam dado essas condições, não nos propiciariam essas condições. Então o que somos e o que fazemos nesse tempo deve ter um significado maior para a nossa evolução espiritual do que aquele que normalmente atribuímos. Esse tema nos faz pensar também que o nosso tempo aqui no mundo, essa nossa permanência na Terra, ela está transcorrendo e um momento ela terminará. Nosso tempo aqui é determinado. Existem pessoas que, às vezes, por algumas situações excepcionais, podem até ter os seus dias prolongados na Terra. Mas, na maioria das vezes, o nosso tempo é fixo. O que nós fazemos com muita frequência é reduzir esse tempo de vida na Terra quando cometemos certos excessos que desgastam prematuramente o nosso organismo, e aí podemos até desencarnar antes desse tempo determinado de vida. Mas o nosso tempo está passando. E podemos comparar as situações que vão marcando o nosso tempo de vida com os grãos de areia de um instrumento que era utilizado na antiguidade como uma forma de medir a passagem de tempo em curtos intervalos. Era aquilo que nós hoje utilizamos até como um elemento decorativo, a ampulheta. Todos já devem ter observado, visto como é esse dispositivo, onde você tem na parte superior grãos de areia muito pequenininhos que vão caindo aqui para a parte inferior, e dependendo do tamanho dessa ampulheta ela vai marcar um período maior ou menor de tempo. Podemos fazer um paralelo então, uma analogia desse instrumento comparando com o nosso tempo de vida. E esses pequenos grãos são as pequenas atitudes da nossa vida. Podemos dizer que a nossa vida está transcorrendo, está sendo marcada a nossa permanência no mundo, em função de uma série de pequenas coisas que estão acontecendo, que caracterizam aquilo que nós chamamos de rotina. São os pequenos eventos, as pequenas situações, e aquilo que nós vamos fazendo nesse tempo. Nós podemos considerar que os grãos de areia em nosso tempo de vida são os pensamentos que cotidianamente temos. Já pararam para pensar quantos pensamentos diariamente nós produzimos? Da hora que acordamos, da hora que adormecemos novamente, quantos pensamentos, que diversidade de ideias nos surgem? Temos que considerar que esses pensamentos são esses grãos que estão marcando o nosso tempo de vida. Eles estão caracterizando o que nós somos e, como veremos, eles também estarão determinando o nosso futuro. Podemos considerar que os grãos de areia no tempo da nossa vida também são as palavras que proferimos, que são o quê? A concretização, a materialização ou a energização, através das ondas sonoras, dos pensamentos que nós temos. As palavras que nós pronunciamos diariamente, elas são muito numerosas. E de toda a ordem nós pronunciamos. Até nas situações comuns, nós podemos estar determinando a nossa existência por aquilo que nós falamos, como veremos logo mais. E ainda temos para considerar as ações inúmeras que praticamos ao longo dos dias. Elas também caracterizam a nossa passagem aqui no mundo e elas podem determinar os resultados que teremos da nossa existência. Elas poderão determinar aquilo que nós vamos colher terminada essa jornada. E também determina aquilo que nós vamos experimentando ao longo do dia. Pratique um gesto de grosseria e você observe a reação. E você reconhecerá o quanto as pequenas atitudes podem repercutir na vida. Pratique um gesto de gentileza, de cordialidade, de bondade e observe o que é possível colher com isso. Então nós temos que considerar que tudo isso que nós estamos vivenciando diariamente, pensamentos inúmeros, palavras inúmeras, ações inúmeras, tudo isso está marcando a nossa passagem no mundo e será o responsável pelos resultados que teremos no futuro. Tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para as situações positivas que colheremos no futuro, como também situações negativas. Para podermos refletir um pouco sobre essas potencialidades que nós temos de agir, de pensar, de falar, de nos expressarmos perante a vida, vamos buscar as instruções de sábios benfeitores sobre cada um desses itens. Nós não vamos procurar explorar em toda a profundidade o que cada uma dessas possibilidades aqui nos traz. Levaríamos meses estudando o que o pensamento, o que a palavra e a ação pode determinar em nossa vida. Iremos fazer um esboço ligeiro para que possa servir de elementos para a nossa reflexão sobre as pequenas atitudes que temos perante a vida. E ninguém melhor para falar sobre pensamento que André Luiz. Esse sábio benfeitor espiritual, através da mediunidade de Chico Xavier, nos trouxe tantas contribuições, tantas ideias, tantas informações preciosas sobre o mundo espiritual e sobre a nossa vida mental. Nós todos encarnados devemos muito a esse espírito e a todos o que ele representa, todos aqueles que ele representa, porque André Luiz aprendeu muito no mundo espiritual com inúmeros benfeitores. E ele nos trouxe uma síntese desse aprendizado através dos seus livros. Em especial sobre o pensamento, vamos buscar na sua obra Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 12, algo de extrema importância que não é novidade para todos nós. Já sabemos o que ele fala aqui. É que muitas vezes não lembramos. Talvez até lembremos, talvez até estejamos já atentos com isso, então será bom para reforçar ainda mais essa nossa atitude aí com os nossos pensamentos. André Luiz vai dizer na sua obra, então, que emitindo a onda das ideias que lhe são próprias, ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois, sobre si mesmo, os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. André Luiz está dizendo aquilo que nós já aprendemos na Casa Espírita há muito tempo, ou se estamos ingressando agora no Espiritismo, já estamos aprendendo. Que nós nos ligamos mentalmente a outros seres. Normalmente a gente pensa que essa ligação mental se dá apenas com os espíritos desencarnados. Não é assim que a gente pensa? Que a gente está se ligando mentalmente a os espíritos que estão ao nosso redor. Mas isso daqui se aplica não só aos desencarnados e encarnados. Se aplica também entre nós encarnados. Nós também estamos aqui nos influenciando de alguma forma. Nos ambientes pelos quais nós passamos diariamente, nós também estamos nos ligando mentalmente às pessoas. E nós estamos influenciando condutas, nós estamos influenciando decisões das pessoas a partir daquilo que nós pensamos. Da mesma forma, as pessoas estão pensando, emitindo ideias que chegam até nós e nos influenciam por sua vez. Então nós vivemos num mar de influência muito grande. Às vezes nós estamos indo muito bem ao longo do dia, mas algo parece que vem em nós e muda a nossa disposição subitamente. Surge uma ideia, às vezes, que nós não temos ali inicialmente uma ligação com ela, mas ela acaba sendo o quê? Acalentada, nutrida por nós, e quando nós vemos, ela passa a direcionar os nossos atos, as nossas decisões, as nossas reflexões. De onde vêm essas ideias? Pode ser de um desencarnado, como pode ser um desses pensamentos que nós estamos aqui envolvidos. Dependendo do meio que nós vivemos, nós sentiremos maior ou menor influência desses pensamentos. Dependendo da nossa disposição em acolher esses pensamentos, poderemos recebê-los mais ou menos. Então nós estamos hoje sendo influenciados por pessoas que talvez nós nem conheçamos. Talvez nós estejamos recebendo estímulos, diretrizes em nossa vida, porque estamos aí receptivos a uma série de pensamentos. Isso, gente, é algo que podemos dizer, é uma potencialidade da vida, é algo neutro. Serve tanto para o bem quanto para o mal. Nós recebemos também pensamentos positivos diariamente. Observe, nós temos também influências benéficas junto de nós o tempo todo. A questão é que muitas vezes vai depender aí a chamada sintonia, uma ligação que nós vamos escolher, porque algo nos atende mais os nossos anseios, algo nos aproxima mais daquele tipo de pensamento. Então, a nossa atitude diária está sendo determinada muito pelos pensamentos que recebemos e pelos pensamentos que estamos produzindo. No ambiente familiar, às vezes a gente sente isso. A gente pode chegar em casa e sentir aquela vibração de alegria, de amor. Tem ninguém ainda em casa, mas você chega lá e sente aquela disposição. Tem naturalmente um efeito psicológico, que é o seu ambiente de proteção, de moradia, de segurança, mas existem muitas vezes também essas influências espirituais benéficas do nosso lar. Como podem existir também aquele ambiente em que, quando adentramos, a nossa disposição muda completamente. Nos sentimos ali meio que enfraquecidos quando chegamos naquele lugar, sem ter nada objetivo, nada visível que determine aquilo. É a influência desses pensamentos que estamos aí vivenciando, que estamos imersos, que estamos aí recebendo o tempo todo. Então, o André Luiz ele vai falar mais sobre isso nesse mesmo capítulo. Estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente, com mais estreita a distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental um dos outros. Aqui é a questão da sintonia que é tão falada, que é tão mencionada na Casa Espírita. Nós estamos recebendo aqueles estímulos que nós escolhemos. E aí fica aquele peso, né? Porque muitas vezes o que a gente pensa? Puxa, mas eu só tenho tido pensamentos perturbadores, tumultuados, pensamentos desorganizadores da vida. O que eu faço com isso? Como eu trabalho com isso? Pensamento, nós não podemos ter culpa por sentir, pensar coisas negativas. Nós não podemos ficar naquele jogo, às vezes infantil, de falar, poxa, eu sou muito inferior, eu sou muito imperfeito mesmo, eu não tenho jeito. Nós temos que considerar que nós temos potencial. Se já estamos aprendendo sobre essa temática, sobre esse assunto, é porque nós temos potencial para mudar algo em nós. Algo que chega ao espírito em evolução é porque ele já tem condições de começar a trabalhar com aquilo. E como que nós vamos lidar de maneira bem positiva com esses pensamentos negativos? É agir num processo de substituição. pensamos em coisas negativas, em coisas de natureza inferior, em coisas que já somos capazes de reconhecer que elas são contra a nossa evolução espiritual, substituamos por coisas de natureza superior. Quanta coisa boa no mundo está à disposição de quem quiser. Quantas coisas positivas nós temos. Você quer mudar um pensamento negativo, um pensamento inferior? Você tem o livro como fonte inspiradora. Você tem os meios eletrônicos que você pode acessar vídeos, músicas, que elevam o seu espírito, que mudam o padrão do seu pensamento. Quando você perceber que algo está te rondando, um pensamento está ali, e você percebe que aquilo é ruim, não é benéfico a você, substitua a sua atenção. Tire o foco daquilo. Vá para algo de natureza superior. Por isso que é importante nós sempre termos à mão um livro de mensagens, termos uma seleção de músicas com mensagens positivas, termos ali a nossa... Hoje em dia você pode fazer lá a sua lista, a sua playlist lá no YouTube de vídeos que são portadores de ideias que elevam o nosso pensamento. Percebeu que você está desarmonizado, perturbado por algo que está rondando a sua mente? Preste atenção naquilo. Nós começamos a perceber que de tanto insistirmos em pensar em coisas positivas, elas se tornam frequentes. Assim como se temos pensamentos repetidos de natureza inferior, é porque eles se tornaram frequentes na nossa vida pela repetição. De tanto buscá-los, eles se tornam frequentes. É uma questão de decisão mesmo. De pensarmos, já sou capaz de perceber, isso não é bom para a minha evolução espiritual, então eu vou buscar aquilo que substitui, aquilo que ocupa a minha mente. Com o tempo, nós começamos a ter os estímulos internos. Nós começamos a ter ideias que nós podemos até não ter acesso a um livro, a uma música, a um vídeo, mas nós passamos a ter algo dentro de nós. Nós podemos ter um pensamento negativo em relação ao nosso irmão, mas nós podemos lembrar, por exemplo, do ensinamento de Jesus, quando ele fez a síntese da lei divina, quando perguntaram a ele qual era o maior de todos os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o segundo ensinamento, semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lembrar das palavras de Jesus no momento de dor, de dificuldade, de problemas, é algo extremamente benéfico para essa substituição de pensamentos ruins. Lembrar de uma frase importante, de uma frase significativa que resume uma ideia importante, nos ajuda na substituição. Então nós temos as ferramentas, temos os recursos para trabalharmos de maneira positiva com esses pensamentos diários que nós temos. É uma questão mesmo de estarmos atentos para essa temática, para esse problema, e fazer aquilo que é o correspondente, que é mudar o nosso pensamento. Com o tempo nós percebemos que a nossa mente vai se fortalecendo em direção apenas ao bem. E vamos dizer também agora sobre a palavra. E para falarmos sobre o poder da palavra na nossa vida, vamos buscar as inspirações do Espírito Hamed no seu livro Renovando Atitudes, no capítulo 27. Hamed nos traz ideias muito interessantes sobre a palavra nesse capítulo, e hoje vamos explorar apenas algumas dessas ideias. Ele nos diz o seguinte: todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente. Retemos essas mesmas informações ou não, realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente, para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. A forma como nós interpretamos o mundo, a vida, aquilo que nós vamos decifrando e dizendo isso é assim, aquilo é daquele jeito, é uma soma de informações que nós fomos colhendo, de palavras que nos vão sendo trazidas. E essas palavras é essa soma que ele vem dizendo aqui. Nós vamos somando uma série de informações a partir de palavras. Quer ver um exemplo fácil de a gente perceber o poder da palavra, como ela transforma a vida de uma pessoa? Imaginem pais que só façam críticas aos seus filhos. Desde pequenininhos, os pais só têm palavras de repreensão, de crítica, só têm palavras para apontar os defeitos desses filhos. Esse indivíduo, ele vai crescer e ele poderá se tornar uma pessoa extremamente insegura. Uma pessoa sem autoconfiança, Uma pessoa sem poder de realização em nada na sua vida, por quê? Ele foi ensinado a acreditar, ele criou uma interpretação da vida de que ele é incompetente, de que ele não tem capacidade para nada. Ele será uma pessoa fracassada na maioria das vezes. Felizmente, a espiritualidade tem formas de intervir nesse processo e ajuda muitos indivíduos. Muitas pessoas podem até testemunhar essa situação quando elas dizem assim: mas eu tive pais muito negativos, mas eu consegui vencer aquilo. Graças a Deus, graças à assistência espiritual. Mas foi um esforço maior que o espírito teve que fazer. Por isso que nós temos que refletir nas palavras que nós dizemos uns para os outros. Porque elas estão determinando algo na vida das pessoas de alguma forma. E quando nós repetimos diversas vezes palavras sobre a nossa própria história pessoal, e vamos contando e recontando a nossa história ao longo da vida, só enfatizando os momentos difíceis, só enfatizando os problemas que nós tivemos, as ingratidões que colhemos na vida, as frustrações que tivemos, só vamos enumerando isso, nós podemos até começar a acreditar que só vivemos infelicidade. Porque ao contar a nossa própria história para alguém, nós estamos de alguma forma contando a nós mesmos. E estamos de alguma forma criando e acentuando ideias dentro de nós. Por isso que quando vamos falar, quando vamos comentar algo, nós temos que pensar muito bem para agir com sabedoria, com justeza, para que não criemos ideias errôneas, nem perante as outras pessoas, nem a nós mesmos. Porque a palavra ela tem um poder muito grande. Reclame o dia inteiro. E você criará sobre você uma impressão perante os outros muito negativa. Fale mal do seu ambiente de trabalho o tempo todo e o seu patrão irá reconhecer em você um mau funcionário, alguém indesejável. Os seus colegas também o verão dessa forma. Seja grosseiro ao se dirigir às pessoas queridas e você observará que elas se afastarão de você. Então a palavra tem um poder tremendo em nossa vida. Da mesma forma que as palavras positivas, as palavras amorosas, as palavras que, quando pronunciadas, trazem bem-estar às outras pessoas. Um muito obrigado, um por favor, um vá com Deus. Na segunda-feira estive numa outra casa espírita lá no Butantã, na União Espírita Irmão Hércules, e um companheiro de lá me lembrou uma história interessante que ocorreu com o Chico. E é interessante que eu vivi uma situação muito parecida. Só não pude ver o que o Chico viu, mas os efeitos com certeza eram o mesmo. Eu vou primeiro contar a história do Chico, depois eu falo o que se passou comigo. O Chico foi procurado uma certa vez, o Chico Xavier foi procurado uma certa vez, por uma senhora que queria uma explicação dele para uma prescrição que ela tinha recebido ali. E ele estava muito atrasado, pediu, né, para ela se poderia conversar depois com ela, e ele se afastou. E aí o Emmanuel, seu mentor espiritual, disse a ele: volte e atenda ela. E o Chico, como sempre fez, seguiu a orientação de Emmanuel. E, ao se retirar, a senhora disse para o Chico: vá com Deus. E aí o Emmanuel falou para ele: agora vire-se e veja o resultado. Aquele vá com Deus estava carregado de fluidos, de eflúvios que vinham até o Chico e o ajudava e o tornava com mais bem-estar, se tornava algo melhor para ele. E aí o Emmanuel perguntou: imagine se ela dissesse outra coisa para você. Isso nós fazemos diariamente. Quando nós falamos e abençoamos alguém, nós estamos emitindo da nossa mente esses pensamentos que vão junto com a palavra e auxiliam, edificam, beneficiam aquele que é endereçado. Assim como também as pragas, as maldições, os xingamentos. Isso também repercute na vida da pessoa. Mas agora eu conto o caso que se passou comigo. Num dia eu estava saindo de um dos locais que eu trabalho, muito aborrecido com as situações ali vividas. Eu sou professor, trabalho com adolescentes, então imaginem os aborrecimentos diários que a gente tem, embora também tenhamos muitas situações positivas também. Mas naquele dia em especial, parece que todos estavam criando bastante problemas na escola, e saí bem aborrecido de lá, bem assim, contrariado com uma série de situações, e parei o carro no semáforo, e um vendedor ambulante veio oferecer ali a sua mercadoria, deixou ali pendurado no retrovisor, e comprei até para ajudá-lo ali, o que ele estava oferecendo. E ele foi tão gentil ao se despedir, dizendo: vá com Deus, tenha um bom dia, que aquilo quebrou todo aquele clima, toda aquela situação que eu estava vivendo. Não tenho evidência, não pude ver, mas certamente, daquela alma generosa, partindo aquela expressão, vá com Deus, tenha um bom dia, veio carregado dessa vibração, desses fluidos, que dissiparam possíveis coisas que estavam ali me perturbando, estavam ali constrangendo a minha mente. Então veja, gente, o quanto a nossa palavra, carregada de boa intenção, porque aí tem que ter a boa intenção para ela ter esse poder, o quanto ela é benéfica em nossa vida. Então, quando nós formos nos dirigir às pessoas, lembrarmos dessas situações e vermos que nós podemos, ao dar o bom dia, ao agradecer, ao se interessar por alguém perguntando como vai, quando a gente foge do formalismo e faz isso de uma forma amorosa, isso tem um poder muito grande. Faz o outro se sentir bem também. Porque essa situação, ela tem dois planos de ação. Tem esse espiritual e também tem o emocional. Quando alguém é bem atendido e atendido com educação, com gentileza, de forma amorosa, a pessoa se sente bem e ela deseja depois fazer aquilo para o outro. Então, palavras têm um poder imenso em nossa vida. Até aquilo que nós vamos dizendo dentro do lar, dentro de um relacionamento. Às vezes os casais criam problemas muito grandes entre eles, por quê? Porque eles vão dizendo, às vezes, ao longo da vida, tantas palavras ásperas, tantas palavras de agressão, tantas palavras constrangedoras, e tem gente que às vezes fica aguardando o momento para falar algo que ficou engasgado, como dizem, para revidar, para dar o troco. Então podemos, nas nossas relações, pensar dessa forma, ficarmos preparados para dar uma resposta para alguém em função de uma situação passada. Isso é negar o perdão para o nosso próximo. E nós já sabemos o quanto precisamos perdoar uns aos outros, o quanto temos que ser gentis uns com os outros e relevar as coisas do dia a dia. A maior parte das situações corriqueiras que geram alguma ofensa, elas são coisas totalmente irrelevantes. Elas não têm importância na vida. Devemos, então, não guardar palavras ferinas para dar aquele troco na pessoa, para revidar. Muito obrigado. Para revidar aquilo que a pessoa nos fez. E Hamed nos fala mais ainda sobre palavra. Pois não. Se eu for interromper... Não, pode ficar à vontade. É só agirmos da forma que reage uma criança. Agirmos como reage uma criança. A criança reage no coração. Exato. Eu já tive uma situação que... Você contando a sua história, não sei se eu posso... Pode, fica à vontade. Um dia eu estava no escritório, problemas de monte. Eu acabei largando para o lado, não vou fazer mais nada, desci, entrei na minha sala no escuro, fiquei no sofá lá, acabou. Meu pequenininho de 2, 3 anos, entrou, me abraçou, falou: vô, você sabia que eu amo muito você? Que gesto maravilhoso, né? Acabou tudo. Nós agimos como uma criança. Exato, né? Com essa pureza, esse amor, essa entrega, né? É a forma de dissiparmos isso, né? É realmente coisa positiva. Eu estou triste, ele fica: vó, não fica triste. É. Não chora, vó, eu te amo. Olha só. Que anjos, né? Que bênção, ele, né? Ele está aqui na mocidade hoje. Que bacana. Tá, então, é isso que às vezes falta para nós adultos. E os meus netos, quando vão trabalhar, desculpe de cortar, eles vão com o trabalho, tem um de 21, de 20, e esse que está aqui na mocidade hoje tem 13. Eu sempre abençoo, vão com Deus, meu filho. Isso. Deus te abençoe. Se um sai muito cedo, às 5 da madrugada, mas eu da minha cama, ele dorme na minha casa, eu abençoo ele da minha cama. Falo pra ele: não, vai com Deus, que ele viaja, que ele tem uma van, e ele vai para Santos, vai para um monte de lugares. Então eu da minha cama, eu abençoo ele. E o outro de 20 anos sai de casa às 10 horas, eu falo: Rafael, vai com Deus, meu filho, Deus te abençoe. Pode ter certeza que eles estarão sendo acompanhados por tudo que há de bom. Tudo que há de positivo. E com certeza, quando nós fazemos isso entre nós, não só entre nós e os nossos familiares, mas no dia a dia, com todas as pessoas. Você chegar num local e cumprimentar aqueles que estão lá afetivamente, de maneira alegre, isso tem uma repercussão muito grande. Se eu subo ônibus, eu falo com o motorista, bom dia, boa tarde, fique com Deus. É isso mesmo. Isso é muito positivo, porque no momento aquilo vai repercutir positivamente na pessoa. Isso não é uma coisa muito fácil. Eu falando assim, parece que eu sou a pessoa que faço isso o tempo todo. Nós temos inibições, é natural. Mas o que nós precisamos é trabalhar por vencê-las. É a gente pensar, refletir sobre isso e desejar. Porque quando a gente começa a desejar alguma coisa, a gente já está no caminho da realização. Mesmo que no começo, às vezes não é muito fácil, porque às vezes tem dias que nós não estamos realmente muito bem. Que nós estamos lá deprimidos, cansados, abatidos, nós gostaríamos de receber aquilo das pessoas. Mas nós não vamos ser assim o dia todo, nem todos os dias. Vai ter um momento que nós vamos estar bem. Então vamos tentar, no dia que estamos bem, fazer algo diferente. Algo em direção ao próximo, em seu favor. E se, no dia que nós estamos maus, nós pensarmos, nós desejarmos algo diferente, talvez essa nossa iniciativa tire de nós essa indisposição. Talvez isso nos ajude, porque o outro, nos retribuindo, nos ajude também a superar aquele momento difícil. Então, o pensamento, ou as palavras que nós dizemos, agora estamos na palavra, né, tem o poder de determinar muitas coisas em nossa vida. Hamed, ele nos fala mais sobre a palavra, ele vai dizer isso, olha, reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com nossas afirmações verbais negativas e positivas. Por que se recomenda, quando você vai visitar alguém que está enfermo, você não ir falar da doença? Porque você não está visitando a doença, você está visitando o doente. Não se recomenda você ir lá e ficar querendo saber toda a ficha médica da pessoa. Por que se recomenda visitar a pessoa e levar o seu carinho, até ouvi-la, se ela quiser falar sobre a doença, mas não ficar querendo aqueles detalhes, não ficar puxando o assunto? Porque a pessoa que fica mentalmente só refletindo, só falando na doença o tempo todo, ela acaba, de alguma forma, vivenciando aquilo tão profundamente, e aquilo acentua no seu organismo, aquilo provoca efeitos. Se você leva a pessoa somente à lembrança de um estado negativo, isso vai, de uma forma ou outra, influenciá-la. Isso vai, de uma forma ou outra, acentuar o seu estado de desequilíbrio. Por isso que nós devemos fugir disso. Então, ficar falando, por exemplo, das nossas doenças para os outros, muitas vezes é algo negativo para nós, porque nós acentuamos perante nós mesmos que nós somos pessoas doentes, que nós somos pessoas incapacitadas, que nós estamos frágeis. Pelo contrário, temos que mostrar aquilo que nós temos ainda de saudável, de positivo. Isso não significa que nós vamos ter que adotar uma conduta de nunca falar dos nossos problemas. Falar sim deles, mas no momento oportuno, com as pessoas que podem efetivamente nos auxiliar. A maioria das pessoas que nós lidamos não tem condições de nos ajudar. Então é inútil falarmos os nossos problemas para elas. Há pessoas que podem mais nos ajudar do que a maioria das pessoas. Um terapeuta, o nosso médico, um psicólogo, alguém que já demonstrou para nós uma maturidade espiritual que possa nos ajudar, possa nos orientar para o atendimento fraterno na casa espírita. Nesses meios nós podemos falar dos nossos problemas, nós podemos verbalizá-los. Mas ficar falando o tempo todo dos nossos problemas, isso não nos ajuda. Isso não traz para nós bem-estar, porque cria a imagem da nossa fragilidade perante nós mesmos, nos enfraquece. E quando nós também vamos recontando a nossa história, já falei sobre isso, mas é importante frisar, nós vamos recontando a nossa história só os aspectos negativos dela, nós podemos criar uma memória falsa do que foi a nossa vida. Podemos ter tido inúmeras oportunidades bem vividas, amorosas. Me recordo de uma pessoa que eu conheci por longos anos, desde a minha infância, e essa pessoa, durante um tempo, ela relatava a sua infância de uma forma, porque ela lembrava das coisas positivas da infância. Mas à medida que os anos foram passando e essa pessoa foi envelhecendo, ele passou a frisar nas suas histórias infantis, que eu conheci tão bem, que eu ouvi tantas vezes, apenas os aspectos negativos. E ele mudou até o conceito que ele tinha sobre determinadas pessoas que fizeram parte da sua história. E mudou até o conceito que eu tinha sobre essas pessoas que eu não conheci pessoalmente. De tanto falar apenas, ao longo dos anos, dos aspectos negativos. Por conhecer as histórias desde o início, eu sabia que tinha o lado bom, o lado que em algum momento aquela pessoa foi feliz. Então essa situação, para mim especialmente, ela mostra o quanto, dependendo do que nós relatamos da nossa história, do quanto nós amarguramos a nossa vida com os relatos que nós produzimos, nós criamos uma reinterpretação da nossa história pessoal. E podemos criar essa imagem na cabeça de outras pessoas. Me recordo também do exemplo de uma pessoa que, para sua família, ela só falava dos aspectos negativos do seu chefe. Só contava os defeitos dessa pessoa. A ponto de pessoas da família dele começarem a odiar o chefe, sem conhecê-lo. Sem saber exatamente que ser humano era aquele. Então veja, nós criamos uma realidade a partir do que falamos. Temos que ter uma atenção redobrada sobre isso. Nem para criar uma ideia positiva demais sobre nada, nem negativa. Criar um quadro realmente realista daquilo que vivenciamos. E agora, para a gente poder falar das ações, o quanto elas pesam em nossa vida, o quanto elas determinam também a nossa existência, vamos buscar as reflexões da sábia benfeitora Joana de Ângeles. No seu livro, O Ser Consciente, no capítulo 2, Joana de Ângeles fala o quanto as ações que nós praticamos têm o poder de determinar algo em nossa vida. É isso que ela diz. Olha, quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental, que contribui para a realização da meta. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Eu, quando li isso aqui a primeira vez, para mim isso aqui foi um dos grandes achados da minha vida. Porque se fala muito de poder transformador, de poder do pensamento, se fala de muita coisa, mas às vezes são coisas muito abstratas que nós não conseguimos perceber muita aplicação. Mas isso que ela diz aqui, gente, é a base de qualquer realização do ser humano. Aquilo que você quer, você vai alcançar desde que você trabalhe naquele objetivo. E, muito interessante, que ela não é a primeira pessoa que registrou isso. O mestre dos mestres falou disso. O médico das almas e todos os homens aqui ligados a esse planeta falou disso. Jesus, esse ser especial, falou disso. Foi quando ele disse, busca e acharás, ajuda-te e te ajudará. Ajuda-te que o céu te ajudará. É isso. Quando nós queremos algo, nós temos que trabalhar naquela direção que nós queremos chegar. A maioria das realizações que nós não atingimos na vida é porque nos faltam os esforços naquela realização. Porque muitas vezes não temos clareza do que realmente queremos. E por isso que saímos despendendo as nossas forças em muitas direções sem nunca alcançar nada. Então o foco naquilo que nós consideramos como necessário e as ações repetidas, os contínuos esforços, traz resultados. Alguém me disse uma vez que era assim, incapaz de aprender, que não conseguia aprender. E aí conversando a pessoa me falou dos seus hábitos. Era alguém que, por exemplo, nunca lia nada. Não começava uma leitura e não terminava essa leitura. Se começava, não terminava. Era alguém que nunca levou seriamente o processo de aprender, porque achava tudo muito difícil, muito cansativo. Essa pessoa, mais amadurecida, depois relatou que resolveu realmente se dedicar mais e se tornou uma pessoa expressiva, até na comunicação das ideias que ela defendia. Era uma decisão que ele tomou de que ele passaria realmente a ser capaz de aprender e se comunicar. Então é algo que mostra que se nós nos esforçarmos num objetivo que é alcançável para a nossa condição humana, nós iremos alcançar. Mas temos que trabalhar nessa direção. Temos que querer realmente. temos que insistir, porque é isso. Quando nós aspiramos algo para melhor, do ponto de vista espiritual, nós vamos conseguir. É o que Jesus disse também: o que pedides em oração, recebereis. Só que é óbvio, né? O que você pedir que é importante para você, que realmente é necessário, você vai conseguir. E se você está agindo para conseguir isso que é necessário para a sua evolução através dos contínuos esforços, você vai alcançar o objetivo. Porque é da nossa essência isso. É da nossa natureza de espíritos em evolução atingir as realizações que nos promovam perante as leis divinas, que nos façam crescer. É um determinismo divino em nós. Nós somos seres para evoluir. Nós não somos seres para ficar estacionados. Nós estacionamos porque nós queremos. Nós não somos seres para vivermos doentes, obsediados. Nós não somos isso. Nós temos o potencial para vencer. É que muitas vezes leva tempo para a gente acreditar nos nossos próprios potenciais. Leva tempo para a gente reconhecer que nós somos filhos de Deus. E que perante o Criador, todos os seres têm o mesmo valor. Todas as pessoas têm o mesmo valor perante Deus. E todos têm as oportunidades necessárias para a sua transformação. É que muitas vezes nós demoramos a reconhecer isso. Muitas vezes nós não somos capazes de reconhecer esse potencial em nós, por todo um conjunto, toda uma história que nós temos vivido. O dia que nós descobrirmos isso em nós, essa certeza de que somos seres que estamos aqui para evoluir e vencer qualquer prova, qualquer expiação, nós teremos uma força inimaginável. Foi o que Jesus disse: vós sois deuses. É o poder que nós temos de transformar a nossa vida. Não para a gente virar um super-homem, não para a gente virar um magnata, mas para a gente encontrar o bem-estar dentro do nosso contexto espiritual, dentro da nossa realidade, para a gente sentir pleno dentro daquilo que nós somos. E há inúmeras histórias de pessoas que, dentro de uma simplicidade muito grande, encontraram esse potencial, desenvolveram e se sentem felizes, realizadas. Não importando se ele está na condição de um faxineiro ou de um presidente de uma grande corporação. Ele se identificou dentro do seu papel da vida e ele está harmonizado, percebe que ele pode, dentro das suas limitações, caminhar e progredir, e ele se sente, então, um indivíduo realizado, independente da condição social, econômica, cultural. Cada um de nós podemos atingir um estágio superior de vida dentro da nossa própria realidade, dentro do nosso próprio, digamos, programa evolutivo que nós temos aqui. As provas, as expiações que temos que passar, nós podemos passar por elas de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais produtiva, que nos libertará rapidamente dessas experiências mais difíceis. Depende, então, da nossa disposição interior, da nossa busca, daquilo que nós estamos efetivamente fazendo perante a vida. E vamos lembrar que as atitudes pequenas da vida, essas situações que nós vamos vivendo no dia a dia, elas têm um impacto muito grande. Isso tudo vai fazendo o que nós somos. Vamos ver que há algumas situações em que pequenas situações nos favoreceram a existência. Às vezes a gente menospreza as pequenas oportunidades de servir, mas a gente esquece que nós mesmos fomos tremendamente beneficiados por pessoas que cuidaram de nós desde os nossos primeiros dias de vida. Nos alimentaram, nos limparam, nos instruíram, nos deram as primeiras noções de vida, foram nos civilizando gradualmente, foram nos trazendo novos conhecimentos, novas referências. E quando aprendemos a ler e escrever? E quando fomos ali levados a ter os primeiros conhecimentos? Não foram grandes situações que nos propiciaram isso. Foram situações comuns, corriqueiras, que nos tornaram aquilo que nós somos hoje. Pensando na nossa trajetória de vida, imaginem quando nós precisamos iniciar a nossa atividade profissional. Pequenos gestos como uma indicação nossa para um emprego, encaminhar um currículo, foram pequenas atitudes que foram nos beneficiando de alguma forma. Quando iniciamos a nossa atividade profissional, pessoas acreditaram em nós e nos ensinaram ali na rotina, no dia a dia, todas aquelas tarefas, tudo aquilo que nós fomos aprendendo, e aquilo foi nos capacitando. Então nós somos a contribuição de inúmeras pessoas que passaram por nossas vidas, às vezes fizeram pequenos atos por obrigação, dedicaram pequenas atitudes em nosso favor por dever, mas ainda assim eles contribuíram para o que nós somos. E nós estamos de alguma forma interferindo na vida das pessoas de todas as formas que nós agimos, por tudo aquilo que nós falamos, por tudo aquilo que nós pensamos. Então nós temos um poder de influência na vida muito grande através das nossas ações mais comuns. É que ainda a gente não percebeu o valor de tudo isso. E temos ainda como exemplo das pequenas atitudes perante a vida, olha, os exemplos que influenciam o nosso redor. Pessoas de grande valor moral, que nós muitas vezes nem percebemos, às vezes levou anos a percebermos que estávamos ali diante de pessoas de uma moral inabalável, de um caráter sólido, de pessoas que deram grandes exemplos. Geralmente a gente percebe isso depois que a gente começa a passar dos 40 anos, a gente começa a amadurecer e a gente começa a perceber que certas atitudes dos nossos avós, dos nossos pais, tios, vizinhos, aquilo denunciavam valores e que hoje nos inspiram também. E eram coisas simples. Às vezes uma atitude de generosidade que a pessoa realizou, uma atitude de firmeza no momento que era necessária a firmeza, tudo isso influenciou a nossa formação. E a forma como nós estamos sendo está influenciando os outros também. Até o nosso silêncio diante da atividade do nosso próximo também influencia de alguma forma. Temos ainda como as situações comuns, as difamações que se estabelecem por pequenas injúrias ou a divulgação de defeitos das pessoas. Podemos arruinar a vida de uma pessoa ao comentar banalidades sobre a vida dela. Aquilo pode tomar uma proporção que arruína a vida do outro. Então, é algo que mostra para nós como as nossas pequenas atitudes interferem no conjunto, em tudo que nós estamos vivendo. Temos também aqui, olha, que nós absorvemos diariamente informações e imagens com grande potencial perturbador para a nossa existência. Nós vamos colhendo ao longo da semana tantas notícias. É terrorismo, é guerra, é violência urbana, é violência familiar, nós vamos, corrupção. São tantas notícias pequenas, fragmentárias que colhemos ao longo do dia e muitas vezes nós nos tornamos irritadiços, desanimados, descrentes da vida, porque nós vamos colhendo ideias negativas continuamente. Isso arruína a nossa vida. Então, ao comentá-las, ao falar sobre elas, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque nós criamos impressões. Eu me lembro quando era criança, falava-se muito lá daquela invasão no Líbano, daquele conflito todo que se estende até hoje lá no Oriente Médio, toda essa situação. E aquilo, para minha imaginação, era algo muito ruim. Porque como criança, eu tinha dificuldade de trabalhar com tanta ameaça no mundo. Aí começaram a falar que as grandes potências, né, polarizadas lá na ex-União Soviética e Estados Unidos, tinham armamentos para destruir o mundo várias vezes. Aí você tinha contato com pessoas de determinadas crenças que falavam que no ano 2000 o mundo acabaria. Aquilo tudo cria um impacto na vida de uma pessoa, que ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, muito negativo. E veja, é uma informação aqui, uma notícia ali, um comentário aqui, e isso vai se somando. Então nós temos que ter, naturalmente, conhecimento do que se passa no mundo, mas nunca a gente acentuar de uma forma tão negativa que possa levar as crianças, por exemplo, a desacreditarem na vida. Muitos jovens hoje dizem que não vale a pena estudar de tanto terem ouvido os pais falarem que ó, tá vendo? Estudei tanto. Estou ganhando uma mixaria. Olha lá o cara, ele já nasceu com uma habilidade, ele é um grande jogador de futebol e ele ganha milhões. Esse comentário é o que muitas vezes reforça num adolescente a sua indisposição para estudar, porque há tantos exemplos que são tão comentados de que estudar não dá resultados na vida que as pessoas passam a não acreditar mais. Mas tente encontrar um bom emprego sem a escolaridade necessária para ele, sem a formação acadêmica para ele. Você não consegue. Então nós temos que refletir sobre o que nós estamos falando perante as pessoas, perante os outros, né? Outro dia eu fiz um comentário em casa sobre um sonho que eu tinha tido, né? Que tinha no sonho lá uma situação de acidente. E não tinha percebido que a minha pequena de 8 anos... estava ali e ela absorveu de maneira negativa aquele sonho, um comentário. Ela começou a chorar porque ela tinha medo de morrer a partir daquele comentário, como se fosse algo que fosse realmente acontecer. Precisei depois explicar que os sonhos não têm esse significado de que vai acontecer alguma coisa. Então veja, nós temos que refletir sobre as nossas palavras. Elas criam uma impressão nas pessoas, elas determinam nas pessoas alguma coisa. Então é algo para refletirmos muito. E olha, auxílio espiritual ou obsessão se estabelece em decorrência de pensamentos que formulamos e alimentamos diariamente. Pense de maneira desequilibrada e espíritos perturbadores se ligam a você e acentuam isso em você, porque eles podem ter interesse em explorar o seu desequilíbrio. Pense elevadamente. Espíritos benfeitores terão acesso facilmente à sua mente. Te inspirarão ideias elevadas. Te inspirarão, muitas vezes, as soluções para os seus problemas existenciais. Te indicarão caminhos de crescimento. É uma questão mesmo de seleção, de escolha, de reflexão. E para que a gente possa reconhecer ainda mais o valor das pequenas atitudes perante a vida, vamos recordar passagem significativa do Evangelho. Em certa ocasião, Jesus estava no templo e era muito comum as pessoas fazerem donativos em dinheiro, em joias, em tesouros, para a manutenção do templo, aquele local que consideravam sagrado na época. E Jesus observou a pobre viúva oferecendo duas moedinhas para o templo. Junto dessa doação, outros doavam arcas de tesouros para o templo. Jesus chama os discípulos e fala: vejam, ela é a que está doando mais. Porque ela estava doando daquilo que ela praticamente não tinha. Uma mulher muito pobre, mas por consciência ela estava cumprindo aquilo que ela julgava necessário. Doava do que não tinha. Então ela estava doando muito mais. Tinha mais significado aquela doação mínima, mas feita por um dever de consciência, do que algo que muitas vezes era apenas para ostentação, para se exibir para os demais. E Jesus reconheceu então que as pequenas atitudes, mas quando nascidas de uma consciência que adquirimos, elas têm um valor muito grande. E para que a gente possa reconhecer ainda mais o valor das pequenas atitudes, nós temos essa mensagem do Espírito Meimei, um espírito muito amoroso e sábio, que nos faz refletir sobre a possibilidade de auxílio que nós temos perante a vida com pequenas atitudes. Vou pedir que vocês redobrem a atenção agora, porque nós temos apenas a narração da mensagem pelo José Gomes, o intérprete José Gomes. Então, procuremos criar a imagem mental dessa apresentação, dessa mensagem de Meimei. Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faze que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quantas criaturas me fitam, indiferentes, e quantas me abandonam por lixo imprestável. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiro-me à distância quando surjo na forma de um pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para o esfregão, mas anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento. Outros alegam que sou resto de prato para a calha do esgoto, mas encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinhos no cárcere do infortúnio refletindo na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quisestes falar em amor, narrastes a história de uma dracma perdida, e reportando-te ao reino de Deus, tomastes uma semente de mostarda por base de teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno. E para que me compreendam a capacidade de trabalhar, dize-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém, no Templo de Salomão. Entre as riquezas dos poderosos e as joias faiscantes dos santuários, conta-lhes que me vistes e me abençoastes nos dedos mirrados da pobre viúva na feição de um vintém. Percebe então quantas possibilidades de auxílio nós temos para estender ao próximo através de pequenas situações. Aquilo que muitas vezes a gente considera que é insignificante, a contribuição com alimentos para compor uma cesta básica. Às vezes a gente sonha, a gente gostaria de ter muito para poder doar muito. Quando a gente já tem muito a doar, que é o que podemos. É aquilo que faz parte já da nossa vida, já temos condições de fazer, de realizar. É mais uma vez um exemplo de como as pequenas oportunidades que nós temos na vida são grandiosas. E nós temos o exemplo de alguém que vivenciou isso. É o exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Ela diz assim, olha, nunca compreenderemos o quanto um simples sorriso pode fazer. Ela foi alguém que viveu isso. Todos devem saber que ela foi alguém que liderou uma grande organização de assistência aos pobres na Índia. Mas ela não começou assim. Ela começou retirando uma pessoa que estava na rua, colocando na calçada. Era o bem que ela podia fazer. E mesmo depois, quando ela já tinha uma expressão, uma liderança muito grande nessa organização, ela continuou fazendo os mínimos trabalhos. Limpar a ferida de um doente, preparar o alimento de uma criança. Mesmo sendo a mentora espiritual dessa grande obra de assistência que ela iniciou, ela ainda continuou com as pequenas atitudes. E nós temos num documentário, uma entrevista que ela deu, que expressa o pensamento dela sobre isso. O quanto as coisas pequenas podem se tornar grandiosas. Ele tem uma legenda, mas eu vou ler a legenda porque talvez o pessoal do fundo não enxergue. E vamos ver a própria Madre Teresa, então, falando sobre isso. Trata de quanto se faz, do tamanho das tarefas. O que importa é o amor com que se faz. Somos seres humanos e para nós tudo parece pouco. Mas, uma vez tendo se doado a Deus, Deus é infinito e qualquer ação, por pequena que seja, se torna infinita, porque Deus é infinito. Não há medida para Deus. Percebe a grandeza desse pensamento? Não é? Se você faz algo porque se entregou a Deus, isso significa porque ama a criação divina, porque ama a vida, porque ama os seres, porque entende que é na prática, no exercício do amor, da caridade, é que nós crescemos e evoluímos, não importa se a obra é grande ou pequena. Ela se torna infinita porque Deus é infinito. Deus faz isso crescer de uma proporção que nós não temos condições de entender. Aquilo às vezes transforma a vida de uma pessoa, um pequeno gesto, uma pequena doação, algo que aparentemente é insignificante. Há muitas histórias na vida de cada um de nós que pode confirmar isso, do quanto pequenas situações foram decisivas para nós e para os outros. E para que não encerremos sem mais uma vez mencionar Jesus, o nosso grande mestre, nosso grande irmão, vamos lembrar de uma das suas recomendações. Qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo, e não perderá o seu galardão, não perderá a sua recompensa. O simples copo d'água que damos em nome de Jesus não nos será tirada a nossa recompensa. Dar em nome de Jesus algo é estar revestido do amor, da boa vontade, da caridade que Ele nos ensinou. Não apenas dar como palavra, só dizer em nome de Jesus, receba isso. Mas estar revestido realmente disso que Ele nos ensinou, dessa fraternidade, desse amor. E isso traz uma recompensa para nós, que é esse amor que recebemos de volta. Seja daquele que é beneficiado, ou seja desse universo maravilhoso que possui seres com grande capacidade de amar e reconhecer aqui no mundo aqueles que estão trabalhando nesse sentido. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ajude a compreender cada vez mais que é na nossa vida que está a grande oportunidade que nós precisamos de evolução. Que são nas situações do dia a dia que nós temos a possibilidade de crescimento, que é no nosso convívio que nós temos a grande oportunidade de nos redimirmos, que é nesse contato que nós temos uns com os outros, no trabalho, na família, na rua, no centro espírita, que nós temos uma oportunidade de crescimento imenso. Muito obrigado a todos e que Jesus abençoe cada vez mais cada um. Muito obrigado.